Portal do Arrocha. Essa aqui é pra machucar o coração de quem tá na expectativa, se volta ou não volta. Presta atenção. E no porta-retrato aquela foto que eu não desfiz ainda, porque você tá tão linda. E já é meia-noite, eu sentado aqui na beira da cama, em pleno fim de semana. Os meus amigos me chamaram pra beber, vou não, tá tudo chato sem você. Até minha mãe já perguntou quando você volta, como é que eu vou responder sem resposta? Tá duro de ver você só pela foto de perfil. Não sei por que não bloqueou e ela ainda não sumiu. Tá duro de ter você somente na lembrança. Se você não me bloqueou, então ainda tenho esperança. E aí? Será que seu coração aguenta o baque? Porta-retrato aquela foto que eu não desfiz ainda, porque você tá tão linda. E já é meia-noite, eu sentado aqui na beira da cama, em pleno fim de semana. Os meus amigos me chamaram pra beber, vou não, tá tudo chato sem você. Até minha mãe já perguntou quando você volta, como é que eu vou responder sem resposta? E tá duro de ver você só pela foto de perfil. Não sei por que não bloqueou e ela ainda não sumiu. Tá duro de ter você somente na lembrança. Se você não me bloqueou, então ainda tenho esperança. Não sei por que não bloqueou e ela ainda não sumiu. Tá duro de ter você somente na lembrança. Se você não me bloqueou, então ainda tenho isso.